Hoje eu quero ser diferente de ontem, buscando mais de Deus, um novo horizonte. Quero ir além, ter intimidade, adorar em espírito e em verdade. Só sei que eu quero ser cheio de Deus, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Só sei que eu quero ser cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Eu cansei de ser como era antes. Quero romper e viver novos horizontes. Quero me entregar como nunca me entreguei, adorar como nunca adorei. Jesus, Rei dos Reis, a Jesus, Rei dos Reis. Manifestar o reino de Deus, meu mando curando os enfermos. Por isso que eu falo, abandone o pecado, não viva de balo, seja verdadeiro. São novos conceitos, meu mano, minha mina. Respeitei a chave e disciplina, trazendo verdade na rima no mundo moderno. Então aqui nego pia, liberdade aos cativos, de corpo, alma e espírito, glorificando o Filho, o único digno, por amor a essa nação. Mudança de mente e de coração, peço perdão pelos meus irmãos. Derrame unção nessa geração. Yeah. Oh Jesus, buscando mais de Deus, um novo horizonte. Quero ir além, ter intimidade, adorar em espírito e em verdade. Só sei que eu quero ser cheio de Deus, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Só sei que eu quero ser cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Queimando, yeah, ardendo meu corpo tremendo. E eu vejo que é forte, né? Mesmo poder em minha vida e na sua aqui. Os louvores não cessam, os filhos não calam, a igreja não para. Engatei a primeira e agora eu vou. A minha mente tá focada em Cristo, meu coração tá firmado em Deus. Meus pensamentos já foram de bandido, agora eu penso simplesmente em ajudar os meus. Yeah, mesma meta e sonhos, mesmo foco, foco em amar ao Pai. Atitude em prosseguir, Cristo vive em mim, mano, quer é mais. Yeah, yeah, mano, eu tiro o chapéu. Mano, eu não vim pra viver só aqui. Mano, minha casa tá pronta no céu. Quero queimar nessa terra quente, quero mostrar que existe um Pai. Quero dizer que Jesus te ama e que no seu colo sempre cabe mais. Yeah, quente, quente, vem agora. Venha tendo, não demora. Cristo bate na sua porta, para ele toda hora. Essa chance você tem, um novo caminho em Cristo hoje. Nova vida para sempre, nova história, hoje sempre eu quero ser diferente de ontem, buscando mais de Deus, um novo horizonte. Quero ir além, ter intimidade, adorar em espírito e em verdade. Só sei que eu quero ser cheio de Deus, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Só sei